Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Tenha dinamismo em sua vida. Não fique aí parado de braços cruzados. Não são as ideias bonitas que valem, são as ações práticas. Os pés que não caminham criam raízes. A vida é luta. Não espere que os necessitados o venham procurar. Vá visitá-los em seus refúgios. Leve uma palavra de conforto, um sorriso de compreensão, um pensamento de ternura. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vita, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Mineração Maracaju. Referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Domingo último do mês de fevereiro e começamos mais um Histórias e Memórias. Nesse espaço da rádio, onde os causos e as histórias de vida na nossa terrinha rolam soltas. Hoje, my partner Jorge Pegoraro foi corujar os pais em Curitiba, mas já estará participando conosco novamente. Mas, gente, antes de eu apresentar os convidados de hoje, que são pessoas da minha alta estima, vou lembrar aos ouvintes do sorteio, ok? Vamos lá? Você já começa agora, hein? WhatsApp 45 88 28 28 28, fanpage Transamérica Foz e o fixo 45 3028 2828. Lembrando, gente, que dia 28 de fevereiro, dia mundial de combate ao LER, lesão por esforços repetitivos, e dia nacional da ressaca. Com LER ou de ressaca, fique ligado no Histórias e Memórias. Ah tá, hein, Márcio? Hoje nós temos, vamos já falar que o sorteio, você vai estar participando, é um terço para carro em cristal azul e metal de prata. Oferecimento Teia Biju, sempre aqui com a gente no Histórias e Memórias. Bom, vamos lá. Então agora eu preciso apresentar aqui com urgência, né? Porque eu tô doidinha para ouvir os bons dias aqui desses convidados especiais. Hoje eu tô em minoria, então eu vou me comportar. Quando o estúdio enche com a mulherada, que era o caso de ontem, Mulheres Transamérica, homem não tem vez. Mas hoje eu tô em minoria, vou ficar bem caladinha. Então eu vou dar um bom dia especial aos meus convidados especiais, né? Que eu já falei. Sérgio Copetti, a Mauri Copetti e Carlos Juliano Budel. Tá recheado esse estúdio. Então vamos começar aqui pelo meu lado aqui. Serginho Copetti, bom dia, tudo bem? Bom dia, um prazer estar aqui com a Rita Araújo, né? Uma amiga e uma parceira de poucos anos. Proibido, né? Proibido, né? De pouco tempo. Até o pezinho aqui, hein? Não fale quanto tempo tem esse pezinho aqui, que meu Deus do céu, né? O pezinho do bicho de pé ali. Pezinho do bicho de pé. Super legal estar aqui e... de um programa que fala do passado, e eu acho que o passado não é para a gente ficar nele, é para a gente aprender com ele, né? Isso mesmo, então, uma história viva, né? Acho que a gente vai ter grandes histórias, né? Um bom bate-papo, aprendendo com o excelente passado que tivemos, graças a Deus, nessa cidade que aí a gente aprendeu a amar, né? Até verdade. Sentir um pouco de Foz do Iguaçu, assim, apesar de ser gaúcho, de Porto Alegre. Mas adotei, né? Essa cidade aí também como cidade do coração. Tá reservado ali. Bacana. Agora, bom dia, Mauri Copetti. Bom dia, Rita. A gente fica muito feliz de estar aqui contigo. E para relembrar, assim, as coisas de Pouquinho tempo atrás. De pouquinho tempo atrás. Estou gostando de ouvir. De pouquinho tempo atrás. Uhum. Isso mesmo. Onde nem tinha minha filha, olha aqui o tamanho. Bem pouquinho tempo atrás. É isso aí. Agora vamos. Bom dia, Carlos Juliano Pudel, que ninguém conhece, né? Bom dia, Ritinha. Bom dia a todos que estão aqui. Aos copetes, né? Aos copetes. Gostei isso. Dessa. E principalmente, bom dia a todos os teus ouvintes aqui. Isso. E olha... Eu já vi que a Samila, ela tá ligada. Era o dia da ressaca, ela já veio com água para nós aqui. Valeu, é isso aí, Budel, gostei. Já o copinho de água ali que já secou, hein? Barbaridade, gente. Então tá, mas antes de conversar com esse pessoal maravilhoso, de bater esse papo gostoso, que hoje eu vou ficar sabendo de coisas aqui, né? Do Arco da Velha, do jeitinho que eu gosto, que é isso aí, esse programa é isso aí. Então nós vamos começar, eu já vou dedicando para vocês três... a nossa primeira música, pode ser Márcio, hoje é o Márcio, porque o Márcio é irmão da Marcinha Maromba, né, que faz o Mulheres, a Marcinha Marombada. Então nós vamos de Mercedes Sosa, Solo te pido a Deus. Opa. Vamos a cantar todo junto, gracias. Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias. toda la pobre inocencia de la gente. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Ei, coisa boa, você viu como a gente viaja no tempo aqui, meninos? Oh. Eu digo meninos porque, ó, Budel, Serginho e a Mauri, eu com os meninos aqui. Os guris. Um é de Curitiba e os outros dois aqui, Porto Alegre, mas bate, né? Então vai fazer o quê? Eu até falei, aí, né? Impressionante, né, Budel? Você vê aqui, é tudo, você vai, gaúcho, tchê, mas gaúcho, tudo gaúcho. É. E nós ficamos aqui em minoria, vai fazer o quê, né? Mas bate. Essa praga se espalha, né? praga boa. Bom, gente, vou fazer assim. Nós vamos fazer. Eu faço a pergunta e aí os três. Eu não vou ficar pereré. Aquelas perguntinhas básicas que todo mundo precisa saber. Vocês não podem ser apresentados aqui porque talvez pro Márcio, que o Márcio fica assim, ó. Não conhece a história de Foz. Ele acha que Foz do Iguaçu começou com a vinda do Itaipu, Budel. Não tem que. Achava. Agora ele já tá por dentro. Então. Depois ele apanha e não sabe por que tá apanhando, né? Tá bom. Eu vou perguntar assim, começa pelo lado do coração. Vai o Serginho, daí complementa o Amaury, depois o Budel. Da onde vem a família Copete e depois a família Budel, ok? Vamos lá? Vem lá de Santa Maria, uma parte, né? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vem de lá e depois fomos para Porto Alegre. Uhum. Então, na verdade, acho que só o Carlinho que nasceu em Santa Maria. Uhum. Aí todos nós nascemos em Porto Alegre. Nós somos, éramos, né? Em cinco irmãos. Cinco irmãos. Viajou antes do combinado, infelizmente. Uhum. E estamos todos aí, né? Aí, aqui em Foz? Não. Não, aqui é você e o Amaury. Vivos, eu digo, né? Ah, sim. Graças a Deus. Histórias e memórias. Então, pra cá veio o Amaury só. Ah, né? Tá. Continuar nossas vidas lá em Porto Alegre. Uhum, Porto Alegre. Agora vamos de Carlos Juliano Budel. De onde vem a família? Ritinha, o do meu pai, a italianada, a budelada, de Santa Felicidade. Aham. Tá? E tem Budel na tua terra, em Santa Maria também. Mas é tudo do mesmo buraco. Tudo do mesmo lugar, todos vieram lá de um lugar chamado Cesio Maggiore, na Itália. Mas é a mesma família? A mesma família. O que tem de Budel no Brasil é da mesma origem. Porque Santa Maria tem Copete que não são da mesma família. Vários, assim. Não é uma família só. Não, mas o Budel, esse já foi feito um levantamento da budelada que tem. A budelada. E vem cá, gente. É Copete ou Copete? Como é que é? Copete. Copete. Na realidade é Copete. Né? Copete. Uhum. Fechado, né? Porque todo mundo fala que ele é Copete, uhum. Copete, você vai no embalo, né? É. Então, quando tiver alguma coisa assim, vocês... Às vezes confundem o Topete, outro dia me ligaram, né? Esse negócio de telefonia, né? E eu falei isso, seu nome, por favor, de Amaury Copete. Eu vi que a menina começou a rir, assim, fora do microfone. Uhum. E aí eu digo, tá rindo? Tá, desculpe, é Topete? Eu digo, não, é Copete. Bom, mas a gente pode fazer um Topete para as apresentações, sem problema nenhum. Se dá um jeitinho e arruma um Topete. O meu já saiu Capelete. Capelete, ó. No jornal tá vendo? Porto Alegre. Ó. Capelete. Não, é um Capelete. Sérgio Capelete. Existe, sai de tudo um pouquinho, né? Tá de nada. É Budel, então, tipo assim, você... Curitiba. Eu nasci em Curitiba, toda a minha família do meu pai de Santa Felicidade, a minha mãe nasceu catarinense, minha mãe é filha de descendente de alemão e de Bugre, Índia. Olha a mistura, hein? Bugre, tanto é que a minha filha era para se chamar Kathleen, hora que nasceu um zóio de goiaba, como diz o caboclo, cheio de pelo, virou Luana, porque não tinha cara, uma bugrinha. E só que eu me criei no lugar na fazenda do meu avô, num lugar chamado Pulador, no município de Bocaiúva, que fica a 70 quilômetros de Curitiba, depois que eu vim estudar em Curitiba. Que bacana. Agora vamos de novo por aqui. Senhor Copete? O senhor Copete, eu aprendo, seu Topete. Copete, né? Vem só, Serginho. Todos vieram para Foz, né? Você falou cinco irmãos. Todos vieram para Foz, como é que é? Você e o Amaury. É, nós chegamos aqui em 88. 88, a primeira gente. Vez, né? Eu conheço, já é a terceira vez que eu venho para Foz. Idas e vindas. Sim, porque daí você bebeu a água do Paranazão. Na realidade, quem veio primeiro foi o nosso pai, Moisés, junto com o Dudu. Eles vieram, vieram dar uma explorada aqui no Paraná. Vieram tocar os dois vizinhos. Né? O Dudu cantava e o meu pai tocava. Sei. E aí, um dia, eles se reuniram lá e foram a Porto Alegre com um amigo nosso, que é o Edson. É o Edson que fazia todo o meio de campo ali com eles, sabe? Olha que bacana. Vamos pegar mais gente, vamos lá. Aí foram num lugar lá onde a gente estava tocando, eu e o Sérgio, que a banda Bicho de Pé, né, que nasceu lá, né? Aí nos trouxeram. Pra Cascavel. Viemos para Cascavel. Eu, então, meu a banda pai, Bicho de Pé já vem já, de Porto Alegre. Ela nasceu em Porto Alegre. E lembra no o ano? Litoral, né? Ela começou no lembra litoral. O ano que nasceu essa banda? Ah, 2001, mas... olha, é ótimo. 2000 uma coisa. Entendi. 2000 anos atrás. Mil anos atrás. Você viu, né? É, Budel, você tem alguma lembrança do Bicho de Pé, 85, agora eles falando, 85, né? 85. 85. E aí, Budel? Lembro. Lembro o Bicho de Pé, Dudu, dos Copetes, Dudu, tanto. Olha, nossa, o Zaleco, né? Mas o Budel não muda, é a mesma pessoa. É incrível, né? Parece que tá dentro. Mas tá escrito ali, né? Pratica esporte. É impressionante. Cada vez que eu vejo o Budel na rua, ou na entrevista... A gente reconhece, né? É o mesmo cara sempre. Só mudei o penteado. O penteado continua mesmo. Ficou bonito. Mas olha, Ritinha, daquelas bonecas, eu lembro do que marcava sempre também, era o Vidinho. O Vidinho foi ele bateu no Bicho de Pé, acho que no Bicho de Pé. Sim, ele veio primeiro pro Carinhoso. Pro Carinhoso, depois, né? Depois ele foi pro bar, que acho que ele tocou muito tempo no bar do Catatal. Ah, do Catatal. Ali onde hoje tem a cachaçaria, ali em frente à Fundação Cultural, tinha o Catatal ali. Catatal, e tá. O Vidinha tocava. Mas e o Carinhoso, que você falou, o Carinhoso era onde? Era ali onde era o Bicho era de Pé? Na frente da casa. Ah, tá. Mas aí tinha o Alberto na frente da minha casa. Foi o bom, Alberto, né? Era um pouquinho depois, que é onde era o Catatal. É. Que hoje é cachaçaria. Cachaçaria, tá certo. Tudo naquela. Ritinha, e antes do Bicho de Pé, antes do Carinhoso, foi o Keller's Club. Isso, Keller's Club. Isso mesmo que a gente cantava lá no. No videokê, não sei como é que chamava. Mas é uma delícia, né? Agora, Bicho de Pé, faz favor, tem história, né? Tem. Tanto que o meu pezinho tá grudado aqui, ó. Esse pezinho tem uns 30 anos, gente. Que isso? Nem eles têm esse pezinho. Nada, isso desde 2016. É verdade. É 2016. Eu vou presenteá-los depois com um pezinho desse, viu, menino? Eu até acredito que o Bicho de Pé, eu acho que foi o último dos bares. Último dos bares. Aqueles tradicionais bares da cidade, né? Que tu ia lá, concordo. Tu conhecia todo mundo. Concordo. Tu ouvia uma música boa, de qualidade, mas ouvia de tudo. De tudo. Mas tudo bom. É, jantava. Tudo com qualidade. Jantava, né? Então as pessoas não era um lugar temático. Tu ia lá, tu sabia que tu ia ouvir, sabia os amigos que tu ia encontrar. Né? E acredito eu que foi o último bar desse jeito. Foi. Desse jeito, né? Eclético. Foi. Eclético. Eclético e que se preocupava com música muito, boa, né? Qualidade e tal. Né? O último, tudo de bom, que nunca me incomodou. Ultimamente a gente não pode dormir, mas tudo bem, né? Mas o Bicho de Pé é outra história, né? É uma coisa assim, é toda a sociedade, lembra, Budel? Todos os casais da sociedade frequentando. Eu chegava tranquilamente com a câmera, né? Que é do meu compadre Elvir, para filmar alguma coisa. Ninguém embaixo da mesa, ninguém se escondia. Era tudo muito tranquilo, né? É. Era uma coisa boa de viver. Então, a gente sente falta. Mas é... Fica na memória, tá bom. Fica na memória, o importante também, né? É isso, assim, né? As histórias, porque a maioria das pessoas vem o bar como uma coisa promíscua, alguma coisa assim. Eu acho que quem é promíscuo é em qualquer lugar. Verdade. Ele é aqui na rádio, ele é ali na até igreja, dentro de uma igreja. É lá no bar, é a mesma coisa. Até dentro da igreja. Ou quem é... Isso, aquilo, não interessa as suas qualidades ou defeitos, entende? Verdade. Então o bar é um negócio muito democrático. E acontecia histórias bacanas ali também. As pessoas casaram ali. Muitas. Se conheceram lá, verdade. Casaram. Até um dia eu estava tocando num evento, aí um amigo, o Emilson, era advogado aqui. Ele disse, pô, cara, que saudade, aquele tempo, não vão abrir um bar, não. Cara, isso foi um tempo que já passou, tá lá, é muito bom, mas vai ficar lá e agora é outra vida, né? Deixa e lá. Ele disse, mas sabe, cara, que eu encontrei uma menina lá em tal lugar, não sei, um lugar aí no interior. Mas uma guria? Uma guria, uma né? Guria, uma guria? E ela disse, e ela tem uma filha e disse que tu é responsável, não sei o que. Chegou, opa, aí, agora que me caiu fazendo, os boteados do bolso agora, né? Mas que história é essa? Não, não te preocupa não, cara. É que ela e o marido se conheceram lá. Olha no que Bicho bacana. De Pé. E tinha uma música que tu cantava, que era a música deles, assim. Olha então, que quando bacana. eles pediam a música lá e aí eles lembravam que era a música que eles dançaram e que se conheceram e tal, tal, tal. Chega, bom, bueno, ainda bem que é uma... E aí tá bom. É uma coisa, DNA, né? É uma coisa boa, né? Precisa no ratinho? É. Ficou aliviado. É, não, porque às vezes as pessoas falam tantas coisas ruins, né? Mas as coisas ruins que acontecem com a gente é a gente que faz. Verdade. Não é um local que vai te propiciar a beber até cair, né? A música verdade, aí, né? Verdade. Eu vou beber, vou cair no chão, não sei o quê. É uma coisa, né? Assim. Então, os bares, eles tinham essa coisa bacana, assim como outros bares que já teve também lá. Eu lembro do Pizzadora, quando chegou aqui. Isso, era aí gostoso, tinha nossa. O que eu não conheci, que era bem perto ali do Carinhoso. Café Concerto. Ah, o Café Concerto, um pouquinho pra... Não, mas tinha um outro que era... Mais um. Sambalelê. Sambalaô na descida, Budel, ali. Onde foi um pouquinho antes da gente chegar. Foi que eram bares que tinham... Nossa, lotava. Né? E outra coisa, e que dava oportunidade para músicos, né? Profissionais. Isso, tinha uma, duas, três bandas. Assim, Tinha muita tinha. Todo lugar tinha música ao vivo. Pô, o Escadão, com quantas Escadão, pistas, né? Escadão. Ó, o Escadão era muito bacana mesmo. Olha, gente, antes da gente continuar o bate-papo, o Budel quer dedicar uma música para essa piazada aqui, né? Dessa gauchada. Vamos lá, Márcio, na... Budel vai dedicar para vocês. Achou o vinil, hein? Vamos lá, de Beth Carvalho, Andança. Depois ele vai contar o porquê dessa música. Vamos, Márcio. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Por onde vou, quero ser seu pai. Já me fiz a guerra por

convidado lá de Curitiba a participar do programa na Marra, aqui o Jorge Pegoraro. Com você, Budel. Pois é, deixa um abraço para o Pegoraro, nosso amigo. E dizer hoje, Pegoraro, hoje não fui andar no teu jardim lá, não. Que maravilha, né? Aliás, hein, Rita, é algo que a gente tem que refletir. Eu sempre estou refletindo e às vezes a gente não se dá conta disso. Uhum. Quem no mundo pode se dar o luxo num domingo de manhã, sair no quintal da sua casa, andar 12 quilômetros dentro de um parque, daquele terminar numa vista que são as cataratas e Verdade. Poder curtir? Quem no lugar do mundo? A gente tem isso daqui Verdade. No nosso quintal. Então, que maravilha. Poucos dão valor, né? Isso. Talvez é porque a gente mora aqui, né? Uhum. Mas aqui muita gente não de tem. Fora, porque a gente trabalha quase que seguido naquele hotel lá com tocando, né? Eu, uhum. Sérgio. E gente do mundo inteiro ali. Só vê estrangeiros ali. Né? O pessoal vem para ver aquilo ali. Mas eu ainda continuo achando, né, assim, Budel, sei lá, ainda é pouca divulgação, né? Para tanta beleza, né? Ritinha, e o que, se a gente for analisar, ainda continua. Aqui no município de Foz do Iguaçu, viu, Sérgio Mori? Aqui em Foz do Iguaçu tem muita gente que não conhece as cataratas. Sim, em 1999, eu nunca esqueço, eu estava fazendo uma visita ali na escolinha Olímpio Rafaim, que fica ali no Jardim Itamaraty, ali no Parque Imperatriz, e conversando com a professora, a diretora, uma amiga minha, lá a gente falando, aí surgiu, vamos fazer uma pesquisa, eu preparei para ela a papelada e ela mandou para... E ali um bairro classe média, não é? Classe média alta, não, mas um pessoal para pesquisar com a família, essas crianças, a família conhecia o Parque Nacional. E ela fez. Deu quase 40% que nunca tinham ido no Parque Nacional. E isso hoje, eu não sei esses números hoje, mas com certeza tem uma grande quantidade de pessoas que não conhece o nosso parque. A gente, então, olha... De Foz do Iguaçu, né? Até aqui no Histórias e Memórias, a gente faz um pedacinho, né? Que faz os sorteios para o passeio lá do parque e tal, né? Mas eu acho assim, Pegoraro, ia chamar o Budel de Pegoraro. A gente poderia até fazer alguma coisa a mais, né, Budel? Para, sabe, levando aos pouquinhos o povo daqui que não conhece. Eu sempre tenho dito, por exemplo, eu acho que deveria ser obrigatório. Isso ocorreu uns 2-3 anos atrás. Acho que devia ser obrigatório. O último ano da escola, do ensino fundamental, quarto, agora é o quinto ano, né? Isso. Eu acho que devia ser obrigatório que todas as crianças fossem ao Parque Nacional. Porque daí você estaria, digamos assim, passando uma linha de corte onde toda a criança que cursou a escola do ensino fundamental teriam passado pelo Parque Nacional. Olha que bacana. Acho que uma forma de, digamos assim, ninguém cair dentro da peneira. Verdade, verdade. E aí eu já ponho um adendo nisso aí, Budel, eu já queria um ônibus para me encher de velhinhos. Também. Os meus amiguinhos queridinhos que eu amo de paixão. Sabe, os pioneiros, assim, meus parceirinhos. Sim, encher, assim, ele é todo domingo fazer um passeio, né? Com esse pessoal que não conhece, né? As pessoas mais os... E tem até pioneiros aqui, né? Que tá meio precisado de uma visita no nosso Parque Nacional. Mas vamos pensando com carinho nisso aí, né? Agora o teu abraço lá pro Pegoraro. Tá, bom dia, Pegoraro. Pô, a gente foi convidado aqui pela Ritinha aqui. E a gente, a próxima vez aí, quer te ver por aqui, né? Pra bater um papo também. A gente cansou de tocar lá na residência dele lá em... Que bacana. Lá no Parque Nacional. Parque, A gente é muito bem recebido, ele e a esposa dele, são pessoas... Pegoraro e Áscara. Sensacionais. Um abraço e uma boa Curitiba aí para vocês. Bacana, Serginho. Ô, Pegoraro, muito bom dia. Pô, foi um prazeraço ouvir a tua voz aí e estar aqui no programa de vocês. E falar assim publicamente, alguma coisa que eu já falei pessoalmente contigo, né? Mas agradecer a ti pela... Porque eu fiz um projeto chamado Fenda, que fala sobre natureza, sobre a cidade de Foz do Iguaçu, um projeto musical, né? E quando o Pegoraro conheceu num desses eventos lá no parque, ele imediatamente convidou para fazer o show dos 74 anos das Cataratas do Iguaçu. E, assim, eu fiquei muito lisonjeado, não só eu como nós, os músicos, né? Porque foi a primeira pessoa que apostou, assim, dignamente, né? A gente já tinha feito trabalhos antes, mas, assim, com o cachê que tinha que ser, com o som que tinha que ser, com o equipamento que foi pedido, com o horário, com todas essas coisas normais de um grande show, ou de um bom show. Bacana. Né? Que normalmente os ditos músicos locais, como eu acho esse pejorativo horrível, músicos locais, músicos, não importa se é local, se é nacional. Né? Então, e ele não, em nenhum momento, ele pensou músico local, músico nacional, músico internacional. Uhum. É, simplesmente convidou, eu disse que não eram só 3 músicos, tinha mais ou menos 9 músicos, não tem problema, veja aí como que é. E foi a primeira apresentação desse projeto. Uhum. Para um grande número de pessoas, né? Olha que bacana. Inclusive, foi muito bacana, assim, depois dali aconteceram coisas. E eu quero... E é bom a gente falar isso publicamente, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem, uhum, assim. Verdade. Ou até muitos não reconhecem, né? Falou tudo, muitos não reconhecem. Então, assim, eu pego horário aqui e agradeço publicamente, coisa que eu já te falei pessoalmente. Mas, pô, cara, muito bom. Um abraço bem grande aí. Bacana, na hein? Esposa. Nos pais e em outro momento, uma vez que a gente vem aqui também. Sim, com certeza, tem que vir sim. Olha, gente, que bacana. Agora, Budel, não pense que eu esqueci, não. Conta aí pra gente a história da andança da Beth Carvalho. Ah, tá. Uhum. Pô, essa música eu gosto. Aliás, assim, você vê como é, realmente aqui é coisas antigas. Sim. Tanto a Beth quanto um dos compositores, o Paulinho Tapajós, já não estão conosco, né? O Paulinho, acho que foi o ano final do ano passado que ele faleceu, né? Mas ele é um dos autores. Mas essa andança aí, é uma música que eu gosto mais. O que marcou, eu lembrei aqui da época do Bicho de Pé, do Xizudu, e sempre do Vidinha, que era uma figura também show de bola que a gente conhecia. E eu estava com os 3 falecidos, Vidinha falecido, o nosso amigo Hugo Galeano falecido, uhum, e o amigo do Hugo, como é que era... Já me veio o nome dele. E nós estávamos aqui na casa. Vidinha, né? O próprio Vidinha, o Vidinha falecido. Não é o Lico, não. O Kiko. O Kiko. O Lico, não. O Lico, o Lico. O Lico faleceu? O Lico faz tempo. Deus que me perdoe, gente, mas é mais por aí. Olha, é assim, né? Eu, o Hugo, olha, o Lico. Uh-huh. E o Vidinha tocando. Quer dizer, 3 falecidos, tá? Só faltava o Dudu ali também, não? Não, o Dudu não estava essa noite lá. E estava na cidade, naquela época ele era presidente da Coapar, hoje é deputado estadual, tá? E veio para cá e ele tinha, veio, ele era um rapazão novo, né? E se apaixonou por uma menina aqui de Foz, depois, uhum, tiveram juntos, não sei se estão ainda, mas naquela época eles se conheceram e foram com a gente lá no nós fomos jantar com ele, daí fomos lá pro Bicho de Pé, acho que era o Bicho de Pé, e não tinha mais ninguém, isso 2, 3 da manhã lá, e já tudo, sim, meio alegre, frigir dos ovos, fomos cantar, eu, o Hugo, o Lico e o Vidinha cantando andanças para ele dançar sozinho no salão, aquilo no Bicho de Pé, no Bicho de barbaridade, viu só, olha só. Ainda bem que lógico, vocês meninos. Imagino, olha, o Vidinha tudo bem, mas eu, o Lico e o Hugo cantando, Deus me livre. Ah, pior que não ele ouvi, dançando. Né? Ainda bem que eu não ouvi, né, Mário? Senão The eu já Voice, ia reclamar. The Voice, Bicho de Pé, né? The Voice. Gente, eu vou dedicar agora uma outra música bem recente para os 3 meninos aqui, para o Budel, para o Serginho e para o Mauri. Silvio Caldas, Chão de Estrelas, 1937. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Perdidas de ilusões, cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro, poste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade forro meu barracão, sinto saudade da mulher pomba rola que voou. Nossas roupas comuns e penduradas na corda, qual bandeiras agitadas, pareciam estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha, o luar e o violão. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. É coisa boa, gente, aqui nos bastidores, né? O troço sai aqui, pergunta daqui, e daí ficou, alguém disse que o Budel, alguém, a produtora, né? Budel, o ano de chegada em Foz. Ritinha, o meu pai veio para Foz em 1972. Eu vim em definitivo para cá em 1985, mas eu vim e fiquei 5 anos, morava em Foz, mas fiquei 5 anos trabalhando no Paraguai, com estradas. Tá. Fiquei 5 anos trabalhando na implantação de estradas rurais aqui no departamento de Alto Paraná e de Canindiju. Olha, então você já Guarani, você tasca bem um Guarani aí? Aprender na marra, porque você no meio da peãozada lá, para eles te pegarem no pé e tirar sarro, então você tinha que saber pelo menos o básico para deixar eles. Baixa, pai, Afe Maria. O dia que eu perguntei para eles, tudo bem, o que significa Jacinretá? Que é a outra usina aí. Ficaram se coçando, a partir daquele dia não me pegaram mais o pé. Estava ligado, né? Agora, deixa eu perguntar aqui, porque que você estava conversando, eu vi você conversando com o Budel Benxereta aí. Amaury, você além de tocarem, vocês tocam em diversos segmentos, é assim que funciona? Sim. Os irmãos Copete? Conta aí pra gente um pouquinho. A gente continua com a música, né, que é a nossa... E a gente tem vários segmentos que a gente trabalha, toca. Tem um grupo de samba rock, tem um grupo de jazz, tem um trio de MPB, tem individual. O Sérgio, como toca violão, tem. Eu não posso tocar sozinho, porque eu toco bateria. A bateria dá, ué? Então, tem o piano bar, né? Jamais vai existir bateria bar, né? Bem que podia, né? A Samela ia querer um bateria bar. Bateria bar. Olha que bacana. Bacana. Então, além disso, eu também virei luthier de instrumento e coisas com madeira. Trabalho com madeira. E fabrico carrom, que é um instrumento peruano. Que isso? Eu quero saber. Como é aquele instrumento que... Né? Senta nele, lá é uma caixa, como se fosse uma caixa, e tu bate na frente dele, né? Um instrumento. Olha. Como é que chama, Mauri? Carrom, caixão, né? Carrom. Carrom. Carrom. Carrom. Carrom. E dali em diante eu comecei a fabricar bateria. Alguém me pede, Mauri, tu faz um tambor assim, fácil, que tal, bacana. Né? Bem artesanal, não é nada. Mas é assim... Então... E como é que faz, Mauri? Onde é que funciona? Isso aí é uma... Você tem um depósito? Você é uma... Sim, uma... É na minha própria casa. Eu tenho uma luthieria lá. Eu tenho uma oficina, né? Pode deixar endereço pra gente? Telefone? Sim, isso eu posso deixar aí. O telefone e o telefone, meu, né? meu contato, meu Facebook, né? que é a Mauri Copete, né? A Mauri Copete. Copete, né? Viu, Copete, gente? É COPE2TZ, a Mauri Copete. É 2TZ. Isso. E o meu telefone? Pode, por favor. O celular é 99258030. 99258030. Como tu falou que a tua filha que a tua funcionária ela quebrou o violão da... Isso, olha, da, de chorar. Dessa pequenininha. E aí tu perguntou se eu conserto. Isso. Claro, a gente conserta. Olha que bacana, hein? Assim, esse violão jeito, tem, né? História, tem 60 anos, né? Então, por favor, tem histórias. Temos que deixar muito cuidado. Então tem que ter muito cuidado mesmo. Ei, Rita, e aquele teu telefone, tá lá? Ah, sabe aquele telefone, Budel? Que aquele telefone tem história. Depois eu quero aquela... Aliás, eu vou contar a história do pai da Rita. Isso, vai contar. Budel, aquele telefone, eu entreguei para o Pegoraro e tá lá no museu, lá na entrada do parque. Então, enquanto o Pegoraro estiver por lá, o telefone tá por lá também, que tem uma história. Que é o posso primeiro telefone. História? Pode olha, contar. O pai da Rita era engenheiro civil. Tá? E a Rita, Foz do Iguaçu, sempre teve atrativos. E na Rita, na casa dela, lá ali na década de 80, por aí, mais ou menos. Ah, 80. Ela era pequenininha. Sim. Ela era pequenininha. Uhum. E naquela época, a casinha... O banheiro era tudo retirado. Antigamente era, não ficava no corpo da casa, né? Era sempre o banheiro retirado, a fossa, a casa em cima da fossa, aquele banheiro rústico, né? No Rio Grande do Sul se conhecia como patente. Patente, quando era fora, né? Ou na casinha ou na patente. Né? Sim, com o céu estrelado, né? O primeiro. Maravilha. Céu estrelado. Só nem revista, né? Não. Viu? E o primeiro banheiro interno, com descarga, foi na casa da Rita. Olha aí. E era motivo de visitação, tá? Concorria com o Parque Nacional. Vamos visitar o banheiro. Só tem na rádio tudo? Concorria. Quem ligar primeiro, as primeiras 10 ligações, visita o banheiro da Rita. Ai, gente, aí o senhor Araújo ficava preocupado. Né, sim, ele ficava preocupado com a caixa, né? Não vai vencer, porque tinha que estar soltando a descarga, o povo vê. Olha que vai aqui, onde é que vai? Tinha que puxar. Olha que bonito, vamos olha que dar bonito, descarga, sim. É. Então, olha, mas gente. Mas o telefone. E o telefone. Ah, não, o telefone era um telefone. Acho que um dos primeiros telefones. Sim, foi o primeiro telefone aqui. De Foz do Iguaçu. Dele lá, um pretão. Até tá, eu não lembro o número, mas tinha o número lá. 248. 248. Era do posto, né? Uhum. É a sua avenida, na frente da Pernambucana. Está lá no preto? Sim, tá lá no Rio Grande do Sul tinha um apelido que chamava de macaco. Olha, porque ele era preto, né? Hoje em dia não dá. Hoje não vou, opa. Eu tenho uma foto dele ainda. Tá no meu arquivo lá. Verdade, né? Tem e lá tem toda a historinha dele lá. Quando você passar lá nas tuas caminhadas, dá uma olhadinha. O Del tem uma máquina também. Uma máquina de escrever, como chama? Hamilton. 1900 Olivetti. Bolinha. Olivetti, não sei se é Hamilton, eu acho que é Hamilton. Agora vocês, só um adendo, esse negócio de visitar o banheiro da Rita e tal, lá, a gente, quando saiu daqui, a gente foi para Criciúma, e lá é um local assim que, para tudo, tem uma inauguração, os caras inauguram tudo e com música, tal. Oh. Sempre é um negócio bem bacana. Para fazer um evento, né? Aí teve uma coisa muito interessante lá, que o cara, sempre para ter um motivo para uma festa e chamar uma banda, o cara inaugurou uma fossa na casa dele, aí chamou uma banda para tocar. Uhum. E aquilo foi incrível, assim, um churrasco e tudo, motivo era... Olha que bacana. Inaugura a fossa, mas vamos trazer uma banda aí e tal. Imagina. Budel, ele me deu uma ideia. Vou fazer a inauguração do meu pocinho artificial lá na frente. Com a música. Com a música aqui, o Serginho e o claro. O próximo banheiro. O próximo. Turista. Mas eu tenho uma história engraçada de bar também. Ah. De bar. Um tempo atrás eu não usava óculos e depois comecei a usar e não gostava de óculos. Sim. Então, quando eu ia tocar, eu sempre tirava o óculos. Tava pra não, né? Aquelas vaidades, né? Sei. E aí a gente tava tocando a Mauri e eu tirei o óculos, tá? Fui tocar. Aí tem aquele... Conhece o Rio Grande do Sul lá, o gambá? Aquele... Bebum, né? Certo. Mas, de gambá. Mas ele chegava e tava azul, assim. Tava, ele já não sabia onde tava. Aí eu desci do palco e tal. Aí ele chegou assim, ops. Ops. É porque o primeiro é ops. Sim. Típico. Você toca bateria. Você toca muita bateria. Chega é mesmo, cara. Tu não viu tocando baixo. Ele, nem quero ver. Que ele é o baixista. Aí eu cheguei, cara, mas é o seguinte, eu vou falar. Eu toco contrabaixo e eu estava tocando. Não dava. Oh. Tu é batera. tu quebra tudo musicalmente, toca bem pra caramba. Ah, tu quebra tudo na batera e não tem outro. Uhum. Porque não vou discutir com um bêbado dessa hora. Vou lá e tal, fui lá no barman e tal, peguei, botei meu óculos, peguei uma água bem gelada. Água bem geladinha, chegava para o rapaz estava bebendo, né? É. Aí quando eu vou, dou de cara com ele, eu quis fugir, ele... Aí já estava de óculos. Aí eu tinha colocado óculos. Falei com teu irmão, agora há pouco. Ele toca muito a bateria. Então, o cara falou comigo duas vezes. Eu nunca vi alguém confundir duas vezes em 10 minutos. Assim. Uh-huh. Ah, mas isso aí é possível para um gambazão, né? Pô, falei com o teu irmão agora há pouco. É, coisas da noite, né? Viu só? Mas vocês devem ter muita história, né? Mas aí, Serginho, aproveita e já faz o teu comercial também, porque ali já vamos arrumar o violão, o violão da Samela. Então agora eu quero ver. Batera, como é que é? Batera Bar? Batera Bar. Vamos pensar nisso, hein? Um novo empreendimento. É, eu acho que agora sim existe uma nova tendência dos músicos, né? É, acho que dentro da música, tudo que tu puder aproveitar, né? Essas várias ramificações que tem na música. Antigamente a gente se preocupava só em tocar, né? Em eventos e tal, alguma coisa assim. Mas isso mudou um pouco, ainda mais aí com essa entrada da internet, muitas coisas assim. Então, eu além de tocar violão, contrabaixo, também dou aulas de música, workshop, então, se precisar. É, faço prática de conjunto com grupos e também tenho uma produtora de áudios, né, que graças a Deus assim grande parte das empresas de Foz do Iguaçu fazem trabalho comigo. Ai, que bacana. Tá, agora mesmo está rodando aí na TV os jingles que eu produzo, né? Acho bacana isso. Também faço produção de trilhas sonoras. Agora a gente está fazendo um curta-metragem agora. Olha que de bacana. 20 minutos e tive o prazer de fazer a trilha sonora do primeiro filme produzido em Foz do Iguaçu. Uau! Né, com a participação do Paulo César Pereira, esse grande ator gaúcho também, né, que está lá no Rio de Janeiro há muito tempo. E esse filme já foi feito uma pequena pré-estreia aqui no cinema. Uhum. Lotou. O filme ficou muito bom com artistas aqui da cidade. Olha! Né? O filme se passa, já que estão falando em bar, se passa num bar. É um ano num bar. Olha. Tudo que acontece, como eles também se ajudam ali, como são parceiros. Aquele interessante. Bar, pode falar nome, né? Sim, claro. Aquele bar do Juca. Ah, no bar do Juca. Foi ali. Só que está com o nome da Boteco, Mil Vezes Boteco, é o nome do filme. Uhum. E Serginho, muito importante, o nome da tua produtora? É Berimbau. Olha, gente! Por quê? Bobo dela. Por que Berimbau? Berimbau porque eu gosto, como eu sou um dos músicos nacionalistas, assim, né? Eu gosto muito da música brasileira, dos ritmos brasileiros, e não queria colocar um nome que lembrasse alguma coisa, music, ou tá alguma certo. Coisa assim. Uhum. Queria colocar um nome bem brasileiro, porque eu acho que eu acredito muito, apesar de tudo, no Brasil. E acredito muito, apesar de tudo, na nossa música brasileira. Sim, então, claro. Eu queria colocar algo bem, bem, bem musical, que é o berimbau, que é uma coisa conhecida no mundo inteiro, né? Berimbau é conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? E para isso, para marcar, assim, é uma coisa que todo mundo curtiu. Assim, que eu verdade. Vi, berimbau, então berimbau, dá bacana. É berimbau... Bem Brasil, né? Criativo. Berimbau Produções, né? Isso aí, onde é que fica Berimbau Produções? Só não colocou Berimbau Incorporation, né? Quando eu montei a minha luteria lá, eu, no começo, porque hoje é Copete Percussões. Uhum. Copete Percussões. E eu pus Copete Percussion. Aí achei muito... Sim, né? Ficou só CP, né? Aí ficou CP. Copete Percussões, e, então, já que tu perguntou pro Sérgio, eu esqueci de falar o nome. Então, é isso aí, Copete Percussões. Ótimo, e endereço. E aí faço essa parte também de produção musical, né? Agora vou fazer mais uma trilha. Né, então, a gente está indo aí para outras veredas. E também, acho que a partir do mês que vem, já começo a fazer também cursos online. Tem que entrar na onda, né? É, curso online de videoaula de contrabaixo e pós isso, violão também. E aí vou começar também a vender os cursos através da internet. Ótimo. De 3 meses, 6 meses, para avançados, intermediários, iniciantes. Né? Porque é uma coisa que eu vejo que é a necessidade do mercado mesmo, porque as pessoas já não querem mais ir. Na... A coisa está tão corrida que as pessoas não querem mais ir na tua casa ou no teu local para ter aula. Porque tem aula em casa. Verdade. Porque não tem que enfrentar o trânsito, não gasta gasolina, não gasta isso. Então, isso é mais uma ferramenta das coisas boas que a internet tem. Sim, né? Que a gente pode aproveitar. E fora isso também, até programa também de rádio eu já fiz falando sobre música. Olha que bacana. Na antiga, não sei se pode falar o nome. Olha aí, pode. Já não está mais aqui, a CBN, então eu fazia um programa, porque como lá não tinha música... Olha aí, pega horário, presta atenção. Como lá não tinha música, então eu contava histórias da música. Por exemplo, as histórias do Mozart, dos festivais dos anos 70, aí pegava um pixinguinha, contava a sua história, pegava, enfim, tudo que era relacionado à música, porque as pessoas não conhecem, né? Não tem essa oportunidade de estar lendo. Verdade. Então ali, e foi muito bacana, assim, porque ver que as pessoas me mandavam lá e-mails, pô, teu programa é muito legal, isso é até engraçado. Contava umas histórias também, assim, de música, claro. De dois músicos, né? Assim, então, dentro da música, eu procuro fazer, porque sinceramente, eu não sei fazer outra coisa. A vida de vocês, eu não sei vocês, pregar gente. Um prego na parede, uma madeira, assim, pra mim é complicado. Então, eu só sei fazer música. Então, é o seguinte, meu telefone é 9981-9791. Repetindo. 9981-9791. E esse telefone é para tudo. Esse telefone é o X-Tudo, né? É então, o X-Tudo. Liga nesse telefone, já pode... Tem Facebook também, né, Sérgio? Facebook, Sérgio Copete, né? Com dois T's no final. Com dois T's. Aí tem o WhatsApp, eu mesmo. Aí tem o Twitter, que é o mesmo. É isso aí. As redes sociais tem que estar nativa. E o endereço da Berimbau, que você não falou? É na minha casa. Esses meninos, é tudo prático, né? É pelo telefone aí, pronto, né? Agora vamos um din-din e voltamos já. Ah, tá, daí a gente já volta para os meninos aqui, os Copetes e o Budel. Maria Bethânia, Explode Coração. A Transamérica tem a melhor hora extra do Brasil. Hora extra! E o melhor, direto, sem intervalos. Muita música. Hora extra, Transamérica. Várias edições com os melhores sons. Hey, this your boy Chris Brown, man. It's Rihanna. Oh, I'm Beyonce. And we're the Black Eyed Peas. Hey, this is Avril Lavigne. Hey, it's Katy Perry. Hora extra! A qualquer momento aqui. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Transamérica! Doce é sentir. A TEA é especializada em bijuterias católicas, escapulários, terços e rosários produzidos artesanalmente. Trabalha com metais nobres, cristais e pedras preciosas brasileiras. E a novidade TEA... Peças finas e exclusivas para noivas. Sempre linda, elegante e protegida com TEA. Ateliê na Rua Rui Barbosa, 1032, Sala 47, Shopping Mercosul. WhatsApp 9982-3392. Chega ao Brasil e Paraguai a mais nova marca de smartphones com tecnologia de ponta. Os aparelhos da Sky Devices possuem prêmio de qualidade ISO 9001, além de serem os únicos no mercado com 2 anos de garantia. Seu design moderno e inovador tornou a Sky Devices uma das marcas mais vendidas nos Estados Unidos e Europa. Acesse www.skydevices.com ou visite nossa página no Facebook, Sky Devices PY. Transamérica. Transamérica.

e voltei como vereador em 2005, tá? Por dois mandatos. E agora, 2013 para cá, que eu assumi o Fostrans e depois, na sequência, a Secretaria de Obras. Secretaria de Obras de novo. Então, na verdade, eu, de serviço público, eu tenho como secretário, eu estou com 4, 5, 7 anos, mais em períodos distintos, e 8 anos que eu estive como vereador. Você gosta, né, Budel? Tá uma coisa assim, que tá política, sangue, né? Tá no eu sangue, gosto, né? Eu gosto de política, eu acho política nem, é feita de mais a maneira... tua família, pai, ninguém, só você. Não, meu pai pai foi prefeito em Nova Londrina, foi vereador lá. Tá. Isso, o seu pai reside em Foz. Reside, tá mais novo do que eu, velho. Tem 88 e tá... Meu Deus, tá mais olha, fora, 87. Vai fazer 88 agora, tá mais novo do que eu. 87? Oi? 87? Está com 87. Oh, que legal. Que beleza, né? E ele foi vereador. Mas olha, Rita, política, eu gosto. Eu tenho aí, comigo. Né? Lógico que você, a partir do momento que você entra no mundo político, você cria posição. E na política você sempre tem posições divergentes. Tem quem compactua com o que você pensa e tem quem não compactua. Então... Você não é, e na política não existe unanimidade, e a partir do momento que você passou a ocupar, a disputar cargo, você tem divergências, adversário, mas eu gosto de política feita de maneira séria, acho que é importante, vale, e principalmente, Rita, se hoje nós temos esse câncer danado aí, é por culpa nossa mesmo, porque por muito tempo valeu aquela máxima: ah, não, política é para quem não presta, quem eu não me envolvo. Quer dizer, quando o bom se omite, o ruim vai ocupar. E em política tem um ditado: não existe cadeira vazia. Se você não ocupar o espaço, ele será ocupado por outro. Então, se o bom não ocupar o espaço, o ruim vai ocupar. Mas tem muita gente boa fazendo política. E eu gosto, essa é a minha tranquilidade. E o importante disso... Pode me chamar disso, de careca, cabeludo... Sim, chame do que quiser. Mas... A tua parte, você... A minha parte, eu creio que estou fazendo... E, Budel, assim, o mais importante que eu acho, né, é que você ama Foz do Iguaçu, né? Ah, essa terra aqui é impressionante. É. A gente vive numa cidade, como nós acabamos de falar, quem no mundo pode se dar o luxo de domingo de manhã e dar uma caminhada no Parque Nacional ver tudo aquilo lá, aquela beleza, voltar para casa? Quem no mundo pode chegar lá no 1º de maio, chegar no boteco do seu Zé lá, tomar uma cerveja, tirar uma nota de $1 e pagar, ele vai receber e vai te dar troco. Você chega em Curitiba, você não faz isso. Quem no mundo está aqui numa cidade que tem essa diversidade de gente? Nós vivemos aqui numa Torre de Babel, tem gente do mundo inteiro aqui. Saímos daqui para o mundo, podemos usar o luxo de estar tá indo para a Argentina, almoçar lá, jantar no Paraguai. Viver de uma maneira cosmopolita. Nós vivemos aqui quase 1 milhão de pessoas, porque as pessoas às vezes esquecem que não é Foz do Iguaçu, Cidade de Leste e Porto Iguaçu, que são 10 cidades que vivem aqui irmanadas. 2 no Brasil, 4 no Paraguai e 4 na Argentina. Mais de 1 milhão de pessoas que têm uma divisa, porque ela é física, os dois rios. Mas cultural, social, politicamente e economicamente, nós vivemos há mais de um século. Tá? Então, isso aqui é um lugar único no mundo. Aí, gente, é fácil amar Foz do Iguaçu. Eu até lembrei agora, assim, ele estava falando, há uns 3, 4 anos atrás, não, já lá nesse show que eu falei agora há pouco, a gente fez lá no Parque Nacional, eu fiz uma música para Foz do Iguaçu, que se chama Isso é Foz do Iguaçu. Olha! E essa música aí na internet já viralizou, assim, já está com quase 10 mil acessos. Uau! Né? Então, a gente fez um videoclipe junto com a Sem Fronteiras. A gente fez um videoclipe, ficou muito bacana, assim, todo mundo curtindo, todo mundo falando bem. E fala exatamente disso, desse cosmopolismo que tem a cidade, e essa mistura, né, de raças e de etnias, e que a gente consegue, dentro do Dumas, viver bem com isso. Que bacana. Acho que a gente aprendeu, Foz do Iguaçu aprendeu com o tempo a viver bem, a conviver com isso. Não, não digo, vamos dizer, viver bem, porque isso é uma palavra muito, hoje em dia, muito forte, mas a gente aprendeu a conviver bem. Conviver, né, isso aí. A entender o lado do árabe, o lado do brasileiro, o lado do Paraguai, do argentino e fora. Respeito, e, né? É bom. E até vou mandar para vocês, eu tinha agora, pô, eu já devia ter me antenado nisso antes, né? Uhum. Mandar música para... Bacana. Para vocês usarem da forma, da melhor forma que quiserem. Acho que eu tenho vocês. Esse é Foz do Iguaçu. E o Márcio é rápido no gatilho. Ao essa, vivo. Essa é ao vivo, é. Ao vivo. Foi na Partal? Olha que chique, hein? Isso aí foi no Natal das Cataratas do Mitra, não é? Levar? Gente, que coisa boa, hein? Ê, Serginho. Mas fala aí mais algum feito teu aí, Serginho? Sim, além dessas maravilhas. Também fiz. É, isso é dentro desse projeto FEN, também fiz uma música lá pro Parque Nacional. É que se chama Um Dia no Parque. Um Dia no Parque. É como se. É quando a gente chega no parque e vai. E tu vai vendo o que tem no parque, né? Uhum. Tu vai chegando no parque e tu vai observando, e eu fiz isso em forma de letra de música. Uhum. Né? Que é um ritmo bem brasileiro também, jaxé. Uhum. Né? E também fiz uma outra música que se chama... também aí já é um pouco mais temático. Uhum. Fala mais uma visão mais da floresta, da mata. Uhum. Da Mata Atlântica que nós temos aqui do ladinho, né? Que pouca gente sabe, eu acho até. Tem muita gente que não sabe que nós temos uma Mata Atlântica Verdade. Aqui do lado. Verdade. A gente anda um pouquinho e está na Mata Atlântica. Então, eu, nessa música eu já falo de... Dessa música eu já falo dos animais e, uhum. E da flora que está em extinção. Você está vendo? Mas deu em forma maravilha. Poética, assim, né? Uma forma não tão pesada, uhum. Mas uma forma poética, como se eu estivesse lá tomando um mate. Ó. É, essa aí. Essa é? Esse é um chamamé, ah. Inspirado em nossos irmãos argentinos. Eu fiz também um dia numa visita minha lá dentro também. Que coisa boa, gente. Mata Atlântica. A Mata Atlântica, olha que coisa boa. Os teius também estão assim, uhum. Bromélias. Ah, fala sério, assim. Gente, é isso aí. Por isso que eu digo, eu tenho assim orgulho de ter esses amigos, principalmente hoje aqui, que são pessoas que não nasceram como eu em Foz do Iguaçu, mas amam da mesma forma que eu amo. E isso eu respeito pra caramba, não é assim, Budel? Exatamente. Independente de qualquer coisa, tem que amar, né? Tem que amar e aqui, digamos assim, a cidade, o clima, a região, isso aqui tem um atrativo natural, aqui tem uma energia a mais aqui, tem. Viu, Rita? Muito boa. A história aqui da nossa tríplice fronteira aqui, ela é extremamente rica. Agora, quando falaram em Itaipu, é que às vezes a gente esquece. Isso aqui tem uma história marcada a ferro e fogo. Uhum. E desde a época da erva mate, do ciclo Verdade. Da erva mate, que foi uma exploração econômica ferrenha, onde o povo sofreu aqui. A exploração aqui, ela judiou do povo aqui, judiou uhum. dos desbravadores, daqui, né? Os desbravadores. Uhum. E depois a madeira, depois a Itaipu, depois o comprido. Então, aqui Foz do Iguaçu, os ciclos econômicos uhum. aqui marcaram de maneira forte e chamam. O povo que vem para cá fica. Verdade. Fica, né? Então, é impressionante a Foz do Iguaçu, porque... Eu viajei muito aí pelo interior aqui do Paraná. Uhum. E aí quando tu chega nas cidades, tu vê que é o interior mesmo. Aqui, já em Foz do Iguaçu, não parece uma cidade do interior, não. Né? Ela, verdade. Ela é pequenininha, tem um pique, né? E olha aqui, viu, hein, Sérgio, Mauri, na época, eu nunca esqueço, em 1999, quando eu estava na Secretaria de Obras pela segunda vez, foi o ano que teve a Copa América aqui. Uhum. E Foz do Iguaçu sempre foi malhada, Márcio. Pela Globo, pela indústria de Manaus, a Zona Franca de Manaus, uhum. pela Brinque, toda aquela, nós, a fama de muambeiros, toda Isso. aquela carga negativa da ponte da amizade, que nós sabemos que é uma hipocrisia. Eu te pergunto, aquilo que tem lá em Brasília, no Paraguaiozinho, que tem lá, ou na 25 de março, aqui de Foz do Iguaçu? Claro que não é, claro, isso que não. Já fica lá. Uhum. Mas criou-se sempre Foz do Iguaçu, a terra do comprador, sempre aquela propaganda negativa. Negativa, verdade. Negativa, batida. Uhum. Quando veio para cá, o pessoal da Globo, para transmitir, ficaram aqui tanto 30 e poucos dias aqui na Copa América. Uhum. Eu, num jantar lá, estava lá Galvão Bueno e tudo, eles sentiram que era Foz do Iguaçu e concordaram que realmente a propaganda, a imagem que se criou no Brasil era totalmente distorcida da realidade que a gente vive aqui, do que é essa fronteira aqui. Então, infelizmente, um tempo nós penamos. Mas está mudando, viu, Rita? Graças a Deus. Hoje, com a comunicação em massa, com a internet, mudou. Nós estamos conseguindo tirar aquela pecha que injustamente nos carimbaram da cidade da Moamba, do contrabando. Não. Aqui é uma cidade que tem oportunidades para tudo. É lógico que, muito tempo, o comprismo foi um ciclo. Mas... facilitado e incentivado pelo próprio governo brasileiro. Então, é algo que hoje se está mudando. Por quê? Porque conseguiu-se, através da informação, mostrar que a cidade não é isso, que a região não é isso. Né? Verdade. Ao aproveitar vocês, porque todos os convidados nossos aqui do Histórias e Memórias, a gente faz a mesma pergunta desde o primeiro dia de programa, não é assim, Márcio? Nós perguntamos a todos os convidados, porque a gente... está sempre pedindo, brigando até, né? Por vezes brigando, insistindo que Foz do Iguaçu, Budel, Sérgio e Amauri, nós precisamos urgente de um museu. Nós temos uma história rica, linda, maravilhosa. Aqui a gente faz um pouquinho da história viva, contando, todo mundo tem um espaço aqui. Quem não veio, se vocês conhecem alguém, a gente está sempre aberto. Liga aqui para a rádio, entra no site que é... Nossa, Márcio, o site é um dos mais visitados, vamos falar a verdade, né? Pelo amor de Deus, o tanto de visita que tem no site da Uniamérica. Então, é Uniamérica, credo, da Transamérica. Além do... Bom, já fiz uma propaganda lá pra minha faculdade, então tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá vendo, Pegoraro? Olha como é que eu tô já. Você tá fazendo falta aqui. Então, eu vou deixar a pergunta pra vocês do local. A gente faz sugestões, como outros convidados também citaram alguns lugares que a gente não tinha perguntado, porque a gente fez as sugestões mais no centrinho, que eu sempre chamei de centrinho, né, Budel, ali onde está a Casa Paroquial, a Matriz São João Batista, hoje a Fundação Cultural, que era antigamente o Fórum, que é linda, a Prefeitura, que é linda, e algumas que estão destruídas, né, a gente fala, está passando, está vendo, acho que é o patrimônio que fica ao lado da Secretaria de não sei do que era Provopar ali. Então, são lugares assim que poderiam. A própria praça, que eu brigo bastante, que é a Getúlio Vargas, que eu não admito que acabaram com aquela praça, era a praça mais linda de Foz. Hoje tem ali a Procuradoria e fizeram um trem ali, né? Aquele monstro ali. Isso, tá vendo? Aí fizeram um trem ali, agora eu vi a cobertura vermelha, não sei o que é aquilo. Então, ali na frente da um posto de informações turísticas. Isso. Então, aí a própria Procuradoria, que parece um chapéu virado, né? Então, daquela praça linda, maravilhosa, tantos locais que poderiam ser feitos, essas... Ali, nossa! Na antiga, onde funcionava o MEF ali, aquele... Primeira coletoria? Escola. Não, não, na coletoria. Do grupo escolar, escolar. Foi coletoria muito tempo. Aquilo por dentro lá, aquilo é lindo. Era, pelo menos, né? Não, era. É só questão de recuperar. Aí é que tá. Então a gente cita assim: a própria Fundação Cultural, que é lindo também, ali, né? Com aquela também. Nossa, bacana pro museu. O Grécio e tal me falaram. Agora eu quero ouvir de vocês, a opinião de vocês do local. Cada um pode dar uma opinião, não precisa ser esses que a gente citou. Sim. E não sei se a prefeitura vai sair dali futuramente. Se sair, ali também aquele prédio lindo de morrer. Sim, maravilhoso, né? Sim. Então, o que você acha, Serginho? Qual o local ideal para um museu bacana que nós precisamos? Eu acho que ali no centro, ali seria... O centrinho, né? Centrinho, ali antes seria... que acabem com o centrinho. Sim, seria bom... De repente até perto lá dos ônibus ali, daquele terminal ali. Porque seria porque é de fácil acesso, a pessoa já chega ali, dali perto já sai. Perto do batalhão ali? É. Também acho, porque assim, pelo acesso, nem todo mundo tem carro, né? Verdade. Assim, então, ali também seria legal, porque tu já não tem a desculpa de, tem que pegar outro. Tá também certo. Acho que. Vale. Acho que a maioria ia falar uma coisa agora. Eu ia falar além do museu, que eu acho uma coisa muito. Que eu acho que é necessário aqui. Nossa, o turista não tem informação nenhuma. Não, e em qualquer lugar, que pô, em Cascavel tem, eu ia falar de um teatro também. Precisamos. Um teatro. Isso, também, sim, né? Porque precisamos. Em Cascavel tem um teatro maravilhoso, que foi inaugurado há um pouco tempo. Cascavel. Aliás, não, mas o... E tem um último agora. Não, a gente já tinha tocado nesse teatro em Cascavel há... Um tempão atrás. Em 88, quando chegamos em Cascavel, já tinha um teatro lá. Olha, eu esqueci o nome agora. É. Até o Pegoraro comentou 88. Alguma coisa, né? Esse teatro agora lindo. Acho que, não sei se é Beltrão, né? Francisco Beltrão? Beltrão já tem um lindo, mas é lindo. Ontem, Campo Mourão também tem. Campo, então, Toledo tem. Todas as cidades do quase do Por que aqui não tem isso? Qual é o problema? Acho que o Budel pode responder para a gente. Mas, Mauri, o local aqui em Foz, para um museu, o que, que você acha? Não, acho que naquele lugar da praça. Do centrinho ali, né? É, ali seria sensacional. Mas aí teria que botar no chão. Ai, Jesus. Mas vale a pena, né? Porque tem muita memória. É verdade. E como temos memória, sabe? Para não ficarem perguntando a esmo ou não ter a resposta, né? Poxa vida, um museu. Budel. Sim, Rita, teria alguns locais, mas teria que também dar, por exemplo, ali antiga, a primeira escola nossa ali. Do grupo, que eu acho é patrimônio escolar, que tem ali, né? O patrimônio. Tem algumas coisas que tinham que ser repensadas, por exemplo, ali na Praça Almirante Tamandaré. Linda. A única praça linda. Linda. Eu nunca me conformei com a construção daquele trombolho lá no meio. Das duas. As duas que acabaram. A outra construção, na Getúlio, outra construção que tinha que ser repensada, que é histórica, mas o lugar é lindo, para um museu, para um centro cultural, desmanchar aquele elefante branco daquele ginásio ali, é o Mitre. O Mitre. Aquilo Mitre lá dentro, aquilo envolve, aquilo ali um centro cultural, era algo a ser discutido com o governo do estado, aproveitar o Monsenhor Guilherme, que hoje é ocioso, a ocupação, juntar Monsenhor. É lógico que mexe com a história de Foz do Iguaçu, mas ali um local extremamente lindo. Quer ver outro local que construíram um monstro também? Ali no Grécio, aquele ginásio de esporte, ele matou a área do Grécio. Então, era algo de forma de se recuperar, digamos assim, locais que definem a história de Foz do Iguaçu. O Mitre, aquilo ali seria coisa linda. Budel, olha aqui, ó, o Pegoraro falando aqui para vocês. Lembraram o Budel que o prefeito esteve conversando, acho que esteve aqui, né, Márcio? Conversando e falou, prometeu para ir para o Museu do Centenário, Budel, não sei se está sabendo, mas seria ali onde é a procuradoria. Mas o Pegoraro fala que o Teatro Novo de Cascavel levou 20 anos para ser construído. Olha, então se a gente começar agora... Não, mas só que já tinha. Que notícia boa, né? Af. Fiquei empolgado agora. E aí o prefeito disse que é ali, Budel, onde está a procuradoria. Onde está a procuradoria. Sim, mas ali, meu Deus, o que vai dar ali? Duas pecinhas que vai daquele tamanho, um museu? Não, não, ali não tem nada a ver. Então pega a Fundação Cultural, que é lindo, que faz parte daquele... Né? Algo interessante que tem lá em Porto Alegre, que fizeram lá em Porto Alegre também, claro que mexeu com a história, mas a história acho que ficou melhor. Tinha um hotel Majestic, que era um hotel muito, muito antigo. O que eles fizeram? Eles pegaram aquele hotel que estava lá parado, desativado, não sei se foi o governo ou a prefeitura, eles revitalizaram, fizeram um centro cultural. Lá tem museu, tem teatro, tem livraria, tem oficinas, tem... É o dia inteiro em movimento e rentável. Certo? Então, imagina se nós pudéssemos ter aqui um lugar desses que está aí... Eu não sei porque eu não tenho esse conhecimento, mas um lugar desses desocupados, que ali pudesse criar... Porque no centro cultural tu já vai no museu, tu já vai no teatro ali para 200 pessoas, tu já vai ver uma oficina de arte, uma oficina de música, uma oficina não sei do quê. Ali tem uma mini orquestra, tem uma banda, tem professores. Aquilo fica ativo o dia inteiro. Não, não é aquele, às vezes, aquele dinheiro que tu gasta uma grana e fica parado para Não estou falando que o museu é uma má ideia. Uma sim, ótima sim, ideia. Claro. Mas eu digo assim, se pudesse também se criar um centro cultural... Lógico, precisamos de cultura. Na, afinal de contas, nós somos uma cidade internacional. Nós somos pessoas no mundo inteiro. Morou nos últimos anos dele, né? O Mário Quintana morou ali, né? É, no Tamar Gestico. E está lá o quarto dele, até hoje. Tá. O nome do hotel é... O nome do... Centro Cultural Mário Quintana. Mário Quintana. Aí sim, é uma homenagem bacana. Peraí que tem abraços aqui para vocês três meninos, hein? Que bacana. A Cláudia do Ouro Verde disse que eu estou com três convidados especiais, que ela gosta de vocês três. Budel, Amauri e Serginho. Obrigadão, hein? Obrigado, Cláudia do Ouro Verde. E a Ivanir Ferreira também ligando, mandando um abração, que ela gosta, bom, que é suspeita desses dois aqui, e para o Budel beijão, também. Abração, e recebi uma mensagem aqui da Fernanda. Fernanda é minha companheira de caminhada no parque. Que hoje estão de castigo, né? Porque o Histórias e Memórias roubou o Budel. Um abraço, Fernanda. Isso é bacana, gente. Os abraços aqui tá valendo, tá correndo solto aqui. E a mulherada mandando abraço, hein? Tão folgada hoje essa mulherada, né? Tão assanhadinhas. E aí, vamos tocar uma musiquinha? Vamos tocar uma musiquinha e din-din logo depois, né? Como é que é isso aqui? Nós vamos de Bee Gees? Vamos de Bee Gees, então? Vamos de Bee Gees porque a gente gosta. Too Much Heaven. Olha! Histórias e memórias. Uma viagem no tempo.

famosos Natal no Hotel Cassino, lá da minha madrinha. O zoológico do Hotel Cassino, tinha um zoológico muito bonito, onde é o Senac hoje, tinha um zoológico muito bonito atrás. A charrete táxi, essa eu não lembro. A loja da Madame Cate, lembro, na Avenida Brasil. Uhum. A janela da Casa Jaci, ah, beleza. O Hotel Lamarque, primeira rodoviária de Foz, que é a Santos Dumont, lembra, Budel? Aí, ó. A primeira comunhão com chocolatada, bolo e bolacha caseira após a missa na varanda da casa paroquial. Isso eu não lembro, devia ser bom demais, hein? Deu até fome. Agora sim. Os bolos de aniversário da Dona Carlota. Olha, a mãe do Vavá, grande Vavá, né? Melhor mecânico de Foz do Iguaçu. É, o Balança Mais Não Cai, prédio do primeiro cinema e fábrica de refrigerante. De que tal? Olha só, que tal o refrigerante? Balança, mas não cai. O prédio, acho que ali, por ali, onde está o HSBC atualmente, é por ali. A Casa da Infância, construída através das campanhas da Dona Marina, que é a PMI. Imagina, campanhas de essa senhora aqui, Dona Marina, viveu para fazer caridade, né? Uhum. Então, está aí a PMI hoje, que a gente se orgulha muito também. Então, isso são... Todo domingo a gente lê um pouquinho do Recordando Foz do Iguaçu, da saudosa professora Glória Romeiro. E vamos, Sérgio, continuar aqui com esses meninos? Sérgio. Ritinha, o tema que foi falado aqui, Museu Memória, realmente, olha, tem que se levar a sério, porque, olha, a cada momento você acaba perdendo algo aí que é difícil de recuperar. Verdade. De alguém que vive, do pioneiro, de quem viveu aqui nessa cidade, que tem algo a contar. Eu nunca esqueço, um dia chego, uma manhã, isso lá por 1986, chego na fazenda do seu Samek, seu João Samek, pai do Jorge. Uhum. Cheguei lá de manhã, no domingo de manhã, às 9 horas, vindo de Santa Helena para conversar com meu amigo Marcos lá. Uhum. E naquela época conheci a avó do Samek, a avó materna, acho que é Dona Helena. Ela contando a história como eles vieram parar em Foz do Iguaçu. Não o Samek é Leste Samek, a família da mãe dele, da avó dele. O vô dele era um agrônomo, um polonês, se casaram e ele conhecia, pela história, por ler, a história de Foz do Iguaçu, e veio passar o Natal em Buenos Aires. E decidido a vir conhecer Foz do Iguaçu. Primeiro veio a Quedas do Iguaçu, que era uma colônia, tinha um outro nome na época, agora me fugiu, mas que era uma colônia polonesa. Tá? Ele veio ali e dali veio a Foz do Iguaçu. Veio aqui em Foz do Iguaçu, se encantou, comprou a chácara, a área que eles têm ali no Porto Meira, ali perto do antigo Porto Meira, tá? Voltou para Buenos Aires, pegar a esposa que estava em lua de mel, vieram para cá e só voltaram para a Polônia 25, 30 anos depois. Olha essa só. É história, faz parte, gente, da história. Faz, então, parte, lógico. Tem que se recuperar tudo isso que tem. Que precisamos com urgência. Inclusive esse pezinho aqui vai para o museu, viu? Eu ia falar nesse pezinho. Esse pezinho aqui vai para o museu. Acho que eu vou dar para o pecorário por lá no parque, sabe? Esse pezinho já faz parte da história de Foz. É só tu que tem esse pezinho. Nem era o teu esse aí, né? Não, da minha mãe. Da tua mãe, né? Da minha mãe. Então, o pezinho aqui tá famoso. Eu tava lembrando que dessas coisas assim mais antigas, né? Eu lembro que eu fiz parte de uma música lá dentro do parque. Mas naquele tempo que a gente pegava o carro, dois carros, três, a gente ia lá pro parque, levava uma costelinha... Olha, levava a cervejinha e tomava ali perto. Olha. É onde é o... Aonde é o restaurante hoje. É, Porto Canoas. Porto Canoas, isso aí. A gente fazia churrasquinho. Tem muita história aqui. Passava o dia lá. Isso. Os famosos churrascos assim, boa de piqueniques. Nas cataratas. Aí eu entrei ali fui mais lá pra dentro. Olha só, né? Nem sabia, às vezes, algum perigo assim. Mas fui lá pra dentro, onde o rio, assim, bem... Dá pra molhar os pés, assim, tudo. Fiquei ali e ali terminei de fazer... A música que é o canto final, que tirou, acho que, o terceiro lugar no Fercapo na época. Olha! Concorremos lá com a banda do Oswaldo Montenegro, essa galera toda. Sim. Banda era coisa pesada, né? Terceiro a gente tirou lugar? Terceiro lugar. É, na época o Fercapo... Sim, o Fercapo era conhecido no Brasil todo, né? É verdade. Músicos. Nossa! Ali, trouxe Erasmo Carlos, trouxe na época, né? Uhum. Bebe Consuelo, Gonzaga. Lenine já participou como um gente boa. Como compositor? É, como compositor, sim. Uhum. Muita Domingos. Gente. É, sim. Olha que beleza. E a gente tirou o terceiro lugar de uma letra minha e a letra do Dudu. E muitos artistas, né, meninos? Muitos artistas vão, inclusive ali, você falou agora de Erasmo Carlos, no Pizzadoro, quando era, sabe ali? Nossa, Erasmo João Carlos, Bosco, eu acho né? que... Nossa, eram atrativos assim, bem... Até o Foz do Iguaçu sempre recebeu. Aquele cantor, não é Rúlio Iglesias, o outro aqui, que era concorrente dele... Também Manolo Otero. Também teve aí. Manolo Otero. Tá bom, Manolo. Os incríveis. Renato e seus Blue Caps. Então, Foz do Iguaçu sempre recebeu, né? Não, isso aí, independente, nem se pensava em Itaipu e a gente estava recebendo, né? Estava recebendo, muitas personalidades rodando por aqui. Não, sempre. O Hermeto Pascoal foi no Carinhoso, na época que a gente tocava. Que Foz do Iguaçu nasceu bela, famosa, não é assim, Budel? Que funciona onde vocês vão, nessa maravilha que é as cataratas. Então ela nasceu linda, essa natureza toda. A ideia, até a gente não falou sobre isso, mas a ideia é a gente ter vindo para Foz do Iguaçu. A gente não veio diretamente de Porto Alegre, Foz do Iguaçu. Uhum. Foi Cascavel. Primeiro Cascavel. E lá, o Edson, que tinha alguma coisa, ele disse assim, pô, eu preciso dessa música de vocês aí. Uhum. Dessa MPB legal, porque a gente nunca partiu pro... Esse Edson é como exemplo, é? Tripo? Não, Gerola. Que era o dono do Carinhoso. Que era o dono do Carinhoso. Ele e o Catatal foram donos. Ah, dono. Tá, o Catatal. Porque a gente nunca, mesmo se fosse, digamos se fosse hoje, a gente jamais tocaria o sertanejo universitário. Nem o funk. Então, naquela época, a gente também não tocava esses ritmos abusivos aos ouvidos. A gente também não tocava. Então, ele falou assim, ó, eu quero esse som lá, porque esse som não tem. Uhum. Lá tem um local, que assim, mas os caras tocam de tudo, mas não tocam essa música aí. Uhum. E quando a gente veio pra cá, eu me lembro que não teve anúncio de rádio, não teve jornal, não teve nada. Ele simplesmente espalhou boatos, boca já conheceu bastante gente aqui e tal. Boca a boca, gente. Chegou à noite, aquilo tava lotado. Uhum. E permaneceu assim até o seu encerramento, né? E o boca a boca até hoje, né, Budel? É. O boca a boca funciona. É, quando é bom. É claro. Não precisa muita. Não. Né? É bom, já avisa pro outro. E o Hermeto Pascoal, que é um dos gênios da música, não só brasileira, mas do mundo, ele veio fazer um show aqui e eles chegaram um dia antes. E eles foram lá jantar porque estava dentro do combinado da apresentação dele que ele ia jantar lá no Carinhoso. E ele só ia jantar, eles iam jantar e ir embora. Uhum. Mas quando eles começaram a ouvir a música, esses caras começaram a pedir, dá pra tocar uma, a banda toda, né? Quando a gente viu, tava toda a banda dele tocando com a gente no palco e essa bronca terminou às 6 da manhã. Foi subindo aos poucos, ele subiu um, depois outro, um pouquinho, mas tava... Olha tem só. Foto disso, né? Não, isso é bom porque tem... Sabendo, registro, não há controvérsias, né? tem a foto. Sim, então, precisamos dessas histórias, né, Budel? O que, que você acha? Porra. Mas olha, é recuperar, viu? Ei, Ritinha, quem não tem passado não sabe para onde vai. Verdade, é verdade. É um quando saco falo, não, sem fundo. Falo em você relembrar, ter a memória, não, é mexer com naftalina, é quem vive o passado é museu, não. Nada quem vi. Não tem passado não sabe para onde vai. Verdade, verdade. A gente aprende com o passado. Bom, não posso, a gente não pode viver no passado, mas pode aprender com ele bastante, né? Então, deixa eu colocar mais uma música aqui para esses meninos. O que nós vamos agora? De Dana Summer? Ah, vamos de Dana Summer, Márcio, pode ser? Eu dou umas... Olha, eu deixo o Márcio bem louco aqui, porque tá na sequência e eu vou lá para outra. Eu penso que eu tô ainda... Não, é que eu penso que eu tô em 1977, 80. Vamos de Dana Summer, ainda bem que o Márcio é bom. On the Radio. Discoteque. Histórias e memórias. I never told the soul. causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Então, antes da gente despedir aqui dos meninos, gente, como passou rápido. Essas 2 horas voaram com esses 3 meninos aqui. E a gente já fez o sorteio aqui do ganhador do terço, né, da Teia Biju. A ganhadora foi Maria Luísa Rodrigues. Parabéns, Maria Luísa. Você ganhou o terço da Teia Biju. Então, por favor, liga amanhã aqui na rádio para falar com a Luciana no 3028-2828 para ela estar passando as dicas e itinerários que você vai buscar e ganhar o seu terço, tá bom, querida? Obrigada pela tua participação. E agora, nos minutinhos finais, eu vou deixar cada menino se despedir, mandar seu abraço, seu beijo. Ai, que chique, né? Então, vamos começar por lá, Budel? Vamos lá? Ok, Ritinha. Foi um prazer estar contigo, com a Samila, com o Márcio, com o Sérgio, com a Mauri aqui, de falar com o nosso amigo Pegoraro e participar, parabenizar vocês pelo programa. Acho que isso é fundamental, isso daí é dar uma limpada, às vezes, naquela poeira da nossa memória, e que às vezes não se chama ao momento, e temos que chamar. É fundamental que a gente sempre esteja revisando, repaginando a nossa história, e em cima daquilo que aconteceu, a gente também possa definir novos caminhos. Acho que isso é fundamental. Isso daqui também é um ponto de apoio para que esse movimento de se definitivamente criar um museu em Foz do Iguaçu, de se ter um teatro, de se resgatar a história da cidade, de estar a todo momento você relembrando o que aconteceu dessa cidade. Isso é fundamental, e principalmente para você ter momentos como esse aqui de reviver prazeres passados em tempo anterior aí, uhum. E que isso te enche a alma de energia. Então foi uma bela manhã. Hoje não fui nas cataratas, mas da mesma forma que te digo o seguinte, encheu o espírito de alegria aqui. Então, parabéns, menina, parabéns ao Pegoraro, parabéns à Transamérica aí. E mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Rever aqui o Amauri e o Sérgio aí, que marcaram a história de Foz do Iguaçu, e continuam fazendo a sua história aqui, mexendo com algo que poucos têm. Verdade. Que é o dom da arte, da produção, de compor, de mexer com aquilo que toca na alma das pessoas. Então foi uma bela manhã de domingo aqui, um bom dia, um bom domingo a todos. Valeu. Mauri? Bom, a gente fica, eu achei maravilhoso o convite. Domingo de manhã a gente acorda cedo, mesmo sendo músico a gente acorda cedo, acho que, e aí encontrar também o Budel, uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo, e é sempre bom estar contigo, a Rita, sua filha, a Samila, o Márcio, meu irmão, aqui, é gostoso, bacana. E claro que temos que ter um museu aqui, urgente, e um teatro, por favor, e a gente agradece também aos espectadores, as pessoas que estão nos ouvindo, e obrigado aí pelo convite, e tenha um bom dia, uma boa tarde também. Obrigada. Serginho, com você. Também agradeço aí pelas palavras do Budel, né, nosso parceiro aí de longos anos, mesmo morando aqui faz muito tempo que a gente não se vê, assim, não conversa também um pouco, mas faz mais ainda. Agradecer a Mauri, agradecer a Rita, a Samila, Pegoraro, grande abraço. E que bom, né, que ainda tem esse tipo de programa, que a gente pode falar do passado, nunca esquecendo o presente nem o futuro. Sim. Mas que resgata a memória da nossa cidade, né? Cidade que a gente escolheu para viver, para morar. E aqui a gente está fazendo a nossa história, assim como todas as pessoas que vieram para cá. Cada um constrói a sua história, a sua vida, do jeito que lhe convém. E espero, nós todos aqui, acho que esperamos voltar uma outra oportunidade. E um bom dia a todos aí, os ouvintes, tal. Pegoraro, grande abraço. Grande Pelourado. Bom churrasco para todos agora, depois do meio-dia. Como esses são, né? Tá na hora, esses tá gaúchos aí, né? Um bom churrasco, um bom mate. Eu até esqueci do meu, esqueci tá de trazer quando pra cá. Chegou ele, esqueci do meu mate. Tô até com dor de cabeça. Olha só, mais mate. Alô, obrigado, Samila. Tudo de bom. Obrigada. Obrigado, Márcio. Gente, tem um tchauzinho do Pegoraro lá, antes do meu. Então põe o tchauzinho dele e depois vem o meu. Só queria dizer que foi um excelente programa, hein? Eu vi grande parte do programa, todos de parabéns aí. Uma ótima semana a todos aí. Domingo que vem estou firme e forte com você aí, Rita Araújo. Ai, valeu, Pegoraro. Se Deus quiser, venha com Deus. É, faz uma falta danada, porque tem que estar aqui, né, com a goelinha pronta. Rita, posso fazer só um registro? Ah, registre. O visual, o novo look da Rita. Está show de bola. Aqui vocês não podem acompanhar. Mas ela deu um corte no cabelo radical. Radical. Está uma gata. Agora entra aquela propaganda, Budel. A minha voz continua a mesma. Mais os meus cabelos. Agora caiu bonitinho, né? Então, valeu. Obrigada aí, Pegoraro. Um abração pra você. Obrigada, meu amigo Budel, meu amigo Serginho, meu amigo Amauri. Amo vocês de paixão. Quero trazê-los de novo com o Pegoraro aqui, né? Pra gente fazer aquela mesa redonda gostosa de bater papo e relembrar. Porque eu sei que o Pegoraro também tinha muitas perguntas pra vocês, né? Mas uma próxima a gente vai estar marcando. Inclusive, eu acho, Budel, vamos pensando assim, museu. Mas uma salinha para encontrar os antigos também é bom, uma vez por mês, assim, hein? Nossa! Encontrar o pessoal, sabe? Olha, fazer aquela salinha ali, encontrar uma vez por mês, assim, bater papo e jogar conversa fora. Ótima ideia. Não, uma ótima ideia? Então vamos já mexer nisso aí. Gente, para todos vocês que estiveram com a gente, um bom domingo. Fiquem com Deus nessa Foz do Iguaçu e amem a cada vez mais como a gente faz. Até então. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777.